Portal do Arrocha. A gente conversa sem uma falar, ó pelo olhar. E quando eu prendo teu cabelo em minhas mãos, derruba no chão. A gente conversa como os namorados e faz loucuras como amante. Pergunta onde estou e com quem vai sair, mas nosso compromisso é edificante. E muitos casais fingindo que se amam, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. E muitos casais dizendo que se amam, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Sem usar palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo teu cabelo em minhas mãos, derruba no chão. A gente conversa como os namorados e faz loucuras como amante. Pergunta onde estou e com quem vai sair, mas nosso compromisso é edificante. E muitos casais fingindo que se amam, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. E muitos casais fingindo que se amam, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado.